Jah, Rastafari Jah, Rastafari Jah, Rastafari. Vida difícil, o que será da gente? Nada mais importa, olharemos para frente. Seguiremos o caminho do Pai Celestial com paz no coração, levantando o astral. Vida difícil, o que será da gente? Nada mais importa, olharemos para frente. Seguiremos o caminho do Pai Celestial com paz no coração, levantando o astral. Yeah! Positivas vibrações me preenchem um corpo e me fazem perceber que o meu caminho é esse. Eu escuto uma voz sussurrar e dizer bacaia, pois você tem poder. Não espere as coisas acontecerem, sim, faça acontecer, pois eu confio em você. Já precisa de pássaros cantam pela manhã, anunciando que hoje será melhor. Eu vou fazer de tudo pra colaborar. Eu vou oferecer minhas preces a Jah. Nada mais importa, olharemos para frente. Seguiremos o caminho do Pai Celestial com paz no coração, levantando a sua vida difícil. O que será da gente? Nada mais importa, olharemos para frente. Seguiremos o caminho do Pai Celestial com paz no coração, levantando a sua vida. Pássaros cantam pela manhã, anunciando que hoje será melhor. Eu vou fazer tudo pra colaborar. Eu ofereço minhas preces a Jah.